andrecedesmoral.com.br. Esse é o boteco do Valentino Bravo. Pode descer cachaça, papai, que a mulher brava. Reclama da cueca e da toalha molhada, mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas. Critica o meu futebol e o meu barzinho, mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho. Tá sempre com razão, reclamadeira que eu não fiz. Até a minha mãe concorda com o que ela diz. Mas quando tá de boa, ela é um amorzinho. Eu tenho a mulher mais top do Brasil. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não levo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não levo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não levo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não levo a minha dona encrenca por nada. Esse é o boteco do Valentino Bravo, o boteco que você respeita. Desce cachaça, que ela tá do lado filmando, rapaz. Mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas. Critica o meu futebol e o meu barzinho, mas se eu tô